Seção 9 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. A Formiga e a Mosca, de Esopo. Entre a mosca e formiga houve grande altercação sobre pontos de honra. Dizia a mosca: eu sou nobre, vivo livre, ando por onde quero, como viandas preciosas e assento-me à mesa com o rei, e dou beijo nas mais formosas damas. Tu, malaventurada, sempre andas trabalhando. Respondeu a formiga: tu és doudociosa. Se pousas uma vez em prato de bom manjar, mil vezes comes sujidades e imundícias aborrecidas de todos. Se te pões no rosto da dama ou à mesa com o rei, não é por sua vontade, senão porque tu és enfadonha e importuna. Moralidade. Desta fábula aprendamos o pouco que valem homens ociosos e importunos como moscas, que se gabam difamando mulheres e pessoas honradas, e contam feitos que nunca lhes aconteceram, desprezando os que, como formigas, vivem de sua indústria, mas quando vem a ocasião, não fazem nada e ficam afrontados e tidos por cobardes. Fim de A Formiga e a Mosca.